São as boas-vindas em som para a tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, hopefully para todo o país, a edição de quinta. Sim, a edição de quinta-feira, onde se contam também com uma série de rubricas fixas. Falemos mais tarde de uma falha nossa de ontem, que alguns não deram bem por esse caso, de Chiefs, do álbum Employment e a recordação de um tema que nos sabe sempre muito bem ouvir. Oh my God! Bem-vindos ao novo Primal Scream. Sim, porque ainda há vida nos Primal Scream. Primal Scream. Riot City Blues. De hoje e de ontem, respectivamente Kaiser Chiefs e os Primal Scream, que tivemos nos sons de abertura de mais uma tripla hora de, aliás, uma tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Ontem foi, na fase inicial, noite negra mesmo, talvez a consequência da anterior do dia 666, uma avaria no fecho impossibilitou pelo menos uma grande zona abrangida pelo emissor de Lisboa de deixar ouvir os sons iniciais da tripla hora de ontem, e nós não perturbamos quando sentimos isso, e não há pior do que estar aqui a falar, tocar música e não ter antena. Resolvemos que um dos temas de ontem volta para todo o resto do país, vai soar a repetição, ou então é tanto prazer que é bom voltar a ouvir. Bobby Previtt. The Ministry of Truth. Também nas iniciais da Triple Hora de António Sérgio, Rádio Comercial até às 3, edição de quinta-feira. O tema chama-se The Ministry of Truth. Se calhar o melhor é mesmo o nome do álbum para poderem procurar. The Coalition of the Willing by by this. It's important. E agora vem o concorrente para a sua prestação final. Aí vem ele. Um backflip. Vejamos agora o que vai fazer. Dirige-se para a areia. Mas será que é algo novo? Para onde é que ele foi? Largue tudo o que está a fazer. Corsa Silver Plus 1.2 Twin Port 80 cavalos por 13.860€. Com oferta de ar-condicionado, jantes em liga leve, volante em pele, rádio CD MP3 com comandos no volante ou desconto equivalente no valor de 1.305€. Conheça as condições da campanha num distribuidor Opel aderente. Rádio Comercial. Desejar boa noite é bom, também é fácil. Às vezes sublinhar o boa noite com música é que não é assim tão simples. Vamos tentar. Dizes que sim, man, like a long walk home when the music stops. Take a tip from me, don't go to the park when you're on your own. It's a long walk home. Well, if they follow you, don't look back. Like Dylan in the movies, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after. Listening, settle down on the pillow soft. When they've all gone home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they're gone. But if they follow you, don't look back. Like Dylan in the movie, on your own. If they follow you, it's not your mind. If we all went back to another time, I will love you over. I will love you over. I will love you. entre os tempos dos Balance Bastion, o primordial álbum If You're Feeling Sinister, de que destacamos para estas iniciais da tripla hora da noite dentro comercial, Like Dylan in the Movies. A participação do Zudinho Blues na falda tribo da semana anterior não tem ainda a edição necessária para podermos transmitir temas tal qual foram entregues por aqui e de modo vibrante no estúdio da Comercial e durante a noite da falda tribo da Ana Cristina Ferrão. Vamos então ao álbum, porque o álbum também está por aí, o Houdini Blues of the Falls. tiveram na Fala da Tribo da última semana com a Ana Cristina Ferrão aqui ao longo de várias horas. Bailar é saiu do álbum F de Falso, uma última edição da Cobra no mercado, e entretanto eles também se arriscaram, entre muitos outros riscos e conversas, a entregarem este Bailar aqui em estúdio na Rádio Comercial, apesar do uso de gadgets eletrónicos. Tudo soa de maneira diferente. Assim que tivermos uma edição capaz, iremos reproduzir exatamente esse som. Quanto mais não fosse, foi aqui, no estúdio da Rádio Comercial, aquela que sintoniza agora e faz por isso muito bem. Back in Time, Camp Van Beethoven. Take the Skinheads Bowling. Para os Camp Van Beethoven com Take the Skinheads Bowling. É a antena da Rádio Comercial para todo o país. As horas de António Sérgio, edição de quinta-feira de meia-noite, ficou atrás até às três. Bem-vindo a um pacato bairro nos Estados Unidos. Um bairro onde as aparências iludem, e muito. E onde a morte de um amigo de Dean vai causar grandes turbulências. A Rádio Comercial apresenta Os Amigos de Dean, um filme que o vai pôr a pensar e a duvidar. Estreia esta quinta-feira com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. One man's meat is another man's poison. One man's gain can be another man's loss. I travel down the lonely highway, 'cause the rolling stone don't gather no moss. Once I thought I could live life I wanted, but the way we went made me restless, a fool of me. Once I thought I could settle for the 9-to-5 life, well, I guess it just was never meant to be. Now people talk and they violate about what other people would do. But they can't put themselves within my shoes. It used to be my love, now it's become my story. I'm heading down this highway with old blues. Devil, o regresso da Van the Man, Van Morrison, dois títulos, o próprio título, o tema Pay the Devil e uma inesquecível entrega. Podia sair bem melhor para um clássico de Hank Williams. Van podia ter feito francamente melhor, já ouvimos melhor em relação a este tema, mas sobretudo da gente mais nova. You're cheating hard. You're cheating hard. Lembram-se dos Dada? We'll make you weep. You're crying, crying. You're trying to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you when tears come. Pay the Devil, título tema, e também Your Cheating Heart. Rádio Comercial. Rádio Rádio Comercial. Toda a noite, todo o dia, para todo o país, Rádio Comercial. Neste caso, a tripla de António Sérgio nas horas. É a altura de voltarmos a novidades, quando nos divertimos, entretanto, com algumas recordações. Ou pelo menos com aquela mania dos nomes novos, não faz mal a ninguém. E daqui a um tempo rebentam e tornam-se música de supermercado ou de bomba de gasolina. Tome nota, daqui a uns anos acontece a estes também. To Gallants. E lembre-se de onde ouviu. Já, na Comercial. Thank you. inscrição na agenda dos nomes novos, os Two Gallants, foi o título Las Cruces Jail. Mr. Ashcroft. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on, the lonely search for truth, the world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ashcroft, do seu último Keys to the World, o single mais corriqueiro, este Break the Night with Colors, excelente, por sinal. Na Rádio Comercial estamos a 13 minutos da uma, a edição de quinta-feira das horas de António Sérgio na Rádio Comercial inclui também as rubricas fixas. A primeira a aparecer vai ser à 1h40, a viagem downtown com sons do último álbum do Legendary Tiger Man. Depois, às 2h, há Debaixo da Língua, Andrew Rollins. Hoje é até Noite de Santuário, recuperação de um histórico álbum de Van Dyke Parks. E depois, tratamento, colher de country este mês de junho com Graham Parsons. Quite a stuff. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Lá encontro a amizade verdadeira, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É o único música que me leve realmente a ser fã de alguma banda. Toca Animar. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Na Grande Lisboa, 97.4. Todas as semanas, há uma noite que é mais especial que as outras. E agora na Comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas bater o pezinho. Sábados, 10:30, com João Vaz. Rádio Comercial Toca Animar. Nem imaginou que conseguimos redescobrir, porque considerávamos que o single, o CD single, estava completamente perdido. Cabia mesmo bem, ou calhava mesmo bem, naquelas músicas que a Ótimos oferecia. O acordo comercial passou a terminar à meia-noite, pelo que, mesmo assim, a música é ótima, portanto, dá para tudo. Imaginem um tema composto em parceria por Prince e Martika, live. Aliás, love, thy will be done. I can no longer hide. I Matica. O álbum chamava-se Matica's Kitchen, Love, Die Will Be Done. Uma parceria de Matica com Prince. Reino Serroso. Bitch. São os sons finais da primeira de 3 horas, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial. Os Reino Serroso é um excerto de Schizophonic. Chama-se, by the way, Bitch. Sabe que barulho fazem as luzes? É este. Um dos muitos pontos altos deste concerto foi quando a banda tocou o novo Precious. It's a good band. Eu sou Ricardo Aruz Pereira, o conhecido humorista. É muito agradável, eu

was falling upon Desolation Row. So my love burned at the last drop on the gold. Let's siphon up some gas, let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. And the old drums were beating out too lang, too lang. Coma girl from the excitement gang. A Mona Lisa on a motorcycle gang. Saudades grandes, Joe Strummer, neste caso Joe Strummer and the Mescalero Streetcore, dois temas naturalmente, Coma Girl e Get Down Moses. Top, only what I could see. Prairie horas para a segunda das 13 horas de quinta-feira. António Sérgio, noite dentro do Rádio Comercial. Joe Strummer and the Mescaleros. O álbum póstumo Streetcore. E a recuperação para Comic Girl. E Get Down Moses. A FNAC recomenda Niles Barkley, o disco mais surpreendente do ano. Niles Barkley, número 1 em Inglaterra. Niles Barkley, CD já à venda. Comercial.

your side. Well, the pleasure, the privilege is mine. Oh, it is mine. Fear is a light and it never goes out. Fear is a light and it never goes out. Fear is a light and it never goes out. Fear is a light and it never goes out. Fear is a light and it never goes out. Fear is a light and it never goes out. Fear is a light and it never goes out. Fear is a light and it never goes out. Fear is a light and it never goes out. Fear is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. Contrariamente ao título That Never Goes Out, The Magic Numbers, um tema dos Smiths. Recuperações em soltas, é a tripla hora de quinta-feira. Rádio Comercial Antena para todo o país. António Sérgio convosco. Hi. A noite é feita de algumas preciosidades, até mesmo quando o regresso parece arrequentado, e não é o caso, felizmente. Dorothy Cullum, Keep Breathing. We'll be right back. solo português, a que já estão bem habituados. Muito em breve, os Dorothy Callum são os certos de um álbum que queremos novo. Temos apenas a rodela, uma caixa sem informação nenhuma. Falta procurar, mas não houve tempo. De qualquer modo, Keep Breathing, Dorothy Callum. That's great. A não esquecer, daqui a pouco há a viagem downtown. Rádio Comercial, a tripla de quinta-feira, com António Sérgio convosco até às três. Dois certos para o novo Dorothy Callum.

viagens downtown nesta semana. Também a próxima entregues a Masquerade, é o novo registro de Legendary Tiger Man. Say Hey Hey. O tema eleito para single, ou para pelo menos o vídeo single, Honey, You're Too Much. Can you call, baby, late at night? Come over, honey, I'm all alone. Too hot to walk, baby, too hot to talk. Sérgio, Rádio Comercial, edição de quinta-feira, viagem Downtown Masquerade, Legendary Tiger Man. So pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico. Flag- tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Come on, get your kicks on Route 66. Come on, get your kicks on Route 66. Demonstrate and replicate to set the tone. Se já explorou a Toca do Lomo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Fala da Tribo Onda, Cristina Ferrão, de sexta para sábado nas antenas da Comercial. Depois de muitas e intensas sessões ao vivo por aqui e também trocas de impressões e trocas de gostos musicais e tudo o resto, esperamos com calma que o Legendary Tigerman se lembre de vir por aqui passear. Rádio Comercial. Anima. Oh, yeah. Yeah, yeah. Rádio Comercial. Eu não disse. O meu nome é Wanda Miranda e venho aqui convidá-lo a fazer como eu e a mudar de sexo. De segunda à sexta, venha pensar como o sexo oposto. Se a operação correr bem, vai poder ver a vida de uma maneira diferente. Mudança de sexo. Carla, a nossa operação não correu bem. Você não chegou a ser Carlos. As mulheres são preguiçosas. Também. E é por estas e por outras que dá jeito de ter um homem em casa. Exatamente. Mudança de sexo. Rápida, indolor e muito divertida. De segunda à sexta, a partir das 4 da tarde, com Wanda Miranda. Falta pouco para chegarmos às duas, é a altura de debaixo da língua. Esta semana mantemo-nos na companhia de Andre Rollins e de uma série de aqueles disparates enormes que ele diz em Big Ugly Mouth. Queríamos também marcar o tempo e com alguma dificuldade, mais 7 que 8 minutos para as 2 da manhã. Sintonizar o comercial. É já um velho álbum de John Parish, How Animals Move. Aprenda.

holy shit, you know? Then they like whip into one of their two originals, you know? Well, you hear like a song and halfway they go slamming into like, you know, Rock Queen or Steamboat Bitch or whatever. Last night I was up in Minneapolis, and I got up at 6 o'clock this morning. I tried to get on the train to come down here because I hate airplanes, and the train was all sold out, so I couldn't do that. And I consulted Greyhound, and it was only a 12-hour bus ride down here, so I said, why not risk my ass and like try and smear my guts out about for an 8-mile radius on the airplane? So I got a cheap flight on Northwest or something. It doesn't matter. But anyway, they overbooked the flight. This is the good part. They overbooked the flight, and there's all these like really harumph, you know, businessman guys. And like, you put these guys out of their way. Bubble-butted guys with Samsonite, you know, the Samsonite posse. You put these guys a little bit out of their way, and they just get all bent out of shape. You know, oh, well, you know, I have these business engagements, and look, I need it, and they're like little children. And then you notice, like, their asses are particularly padded. And, like, okay, I'll admit this, I'm not ashamed. I went up and grabbed the Theo off one of these guys, okay? Maybe it's just something in me that I just haven't dealt yet. It's a part of myself which I just don't know yet. Anyway, I went up, and there's a diaper. The guy had a fucking diaper on. And then I noticed all the businessmen had diapers on. It was unbelievable. No, anyway, they oversold the thing, and so they had to put all of us people who were late, they had to put us into first class. And that, they really didn't want to do that. Instead of just filling up the plane with the people and taking off and like going through the normal business, they tried to screw all these people out of their seats so they wouldn't have to put 8 people extra in first class. So anyway, I got in first class. I've never ridden first class in my entire life. And it was really cool to see two really like heavy black dudes behind me. They both looked like pricks, man. They were so dressed up. This one guy had like white corduroys, big fat cords, and like snakeskin boots, like some shirt on, this like floor-length leather jacket, sport and gold. He had matching snakeskin embroiderable side things on his glasses. I mean, he was amazing. Ringlets, gold. Trench coat, and he had his friend with him, where he's like totally decked out, looked amazing. Cowboy boots, a turquoise. The guy was so hot. Wraparound sunglasses, these huge headphones on, chewing gum, like totally aloof to the situation. It's like this, like, you know, secret agents of soul and shit, you know. So like, well, you two, you have to go in first class. And they're like, yeah, I know. You know, they're so cool about it. And I'm sitting there with my chump-ass ticket waiting to get, like, put in the baggage or something. They're like, yo, here's a rope. You hang onto the waiting punk, you know. So I was waiting for that. So they stuck me in seat 1A. And I'm getting my seat. So I'm like, fuck, I'm in first class, right on. And I look over, and this the guy with the matching glasses. He's like, checking me out. So I see him out of the corner of my eye, so I let him check me out. And then it's like, I catch him in like full check. He's got one arm, totally both pupils locked right on skin, and he can't get out of it. I'm like, anyway, you are tattooed up, aren't you? And I said, yes, I am. Anyway, you get on the airplane, and like I said, I've never ridden first class anything. And here we are, everyone is a big bunch of slobs at the airport. You've all been to the airport. This is kind of what it looked like. You know, everyone's all standing around going, I love it, I hate airplane. And they sell out the flight, and you're like loaded into coach, and like the seats are like this big. You're almost like this, with some old fat woman sitting on you. And it's like a horrible experience. You know, everyone's like looking around, brushing elbows, having to touch one another and shit. And you can smell the farts and the aftershave and the sweat and just bleh. So anyway, I'm in first class, and there's like 8 of us in these big gray leather seats. And I look behind me, and the curtain is open, and you can see like 100 people. Just like... And the only thing there is to do when you're in there is look at the assholes in first class. And that's what I always go, goddamn motherfuckers. And they're already getting served their drinks and everything, and you're just sitting there like reading about how to escape the airplane, you know. And it's always been me looking at them. You know, a minute ago we were all standing next to each other. You seat 5 seats up, and all of a sudden, oh, he's in first class. Well, Well, what has he got that I haven't got? And now I'm looking back here just going, oh. And they're all like, look at him. I'm seeing if there's any, like, secret rituals going on in there, you know? And it was really funny. The two black guys are ordering up all these drinks. And they're just going to town and they're like talking about all this cool shit. And halfway through the flight, I wandered down the aisle, you know, to take a piss, you know. And like, I'm like one of the men from first class. I open the curtain like, hey. And like everyone's like, little did they know that I just bought the shit in the same cheap-ass $139 ticket that they did. But it's just very interesting how very little separation at all can put two people on all of a sudden, like, big value changes, you know? Like, we all got out of the plane together, we're all just kind of shuffling through Midway Airport, and everyone's going, but in the plane, everyone is kind of looking at each other like, oh. It was just real strange, you know, because I've never been on the other... Debaixo da Língua inaugura habitualmente a última hora aqui no espaço noturno da Rádio Comercial com António Sérgio Henry Rollins, Big Ugly Mouth. All night disco party. All night disco party. Disco party. Breaks. All night disco party. A super non-stop Uber rocking disco party.

the musical delight. You're moving to the rock and sound. You're moving to the rock and sound. You have to understand. You have to overstand. You're moving to the rock and sound. Boogie down. António Sérgio nas horas terça a sábado, meia-noite, 3. A recordação para os jogos Hi-Fi, TSNAX Recording e Transmission Central. Velho álbum de 98. Recuperado em breves minutos. Overproof. Rádio Comercial. Eu não disse. Rádio Comercial. Santuário é onde guardamos o que não queremos esquecer. A grande parte das vezes é material muito antigo. Outras vezes não é assim tão antigo como isso. Neste caso é uma edição original de 1975, assinada por Van Dyke Parks, homem que se tornou famoso pelas suas parcerias e trabalhos conjuntos com o Brian Wilson dos Beach Boys. Aqui em nome próprio, Van Dyke Parks, Clang of the Yankee Ripper. O álbum vinil de 75 seria recuperado pela Demon Records em 1988. Imaginem do que nós estamos a falar. expire before you retire and finish an off-ramp. It's fun time to drink tea from China. Do drop a line, let me know I am fine. Sun. In the moon. In the moon. Just like I said. Clang of the Angry Reaper, títulos iniciais, o próprio título tema também, este City on the Hill. Stretched Santo Bairro do Guardão do Tubo, não queremos esquecer o foco desta semana para Clang of the Young Reaper, assinado Van Dyke Parks. Título tema City on the Hill, ainda o salto para outros dois temas, Love is the Answer e Iron Man. Van Dyke Parks. Álbum editado originalmente em 1975 pela Warner Brothers, recuperado para CD em 88 pela Demon. I'll find a love sometime, someday. Of an Iron Man that they call Charlie. The woman get drunk and fall down, and she raise up her dress and she run and wind up in front of policemen. Saying, how can you work with a man beating pants? So she grab onto the same man. Santuário, onde guardamos aqui nas horas de António Sérgio, que não queremos esquecer. Hoje a recuperação para Clang of the Angry Reaper, velho álbum de 75, convertido para CD em 88, Van Dyke Parks. Now is midnight, still beating iron for the woman. If you hear a tune in a steel band, well now she gone crazy. She said, how can you beat iron so sweet, Foxy? I believe you spoke to Tommy, here she got it. Give me iron, give me iron. She, I am the man and I am the champion. I come down from Ireland. If you hear she, give me iron, give me iron. See me inside the band with the iron in my hand. Pronto. Rádio Comercial. Toca animar. Preciso mesmo de companhia. Tem que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Have a nice day. Toca animar. Toca animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Grândola, Santiago do Cacém e Sines 96.8. Stereophonics. Local Boy in the Photograph. There's no mistake, I smell that smell. It's that time of year again. I can taste the end. The clocks go back, railway track. Something blocks the line again. And the train runs it for the first time. A pebble beach, we're underneath the edge, just being painted red. Sit on the banks and drink for us. Talk of the way they saw him last. Local boy in the photograph today. You'll always be 23, yet the train runs on and on past the place. Yeah.

começámos o tratamento da colher de country e o eleito foi Graham Parsons. Sabemos bem que estamos mais no domínio do country rock que do country, mas que os puristas nos desculpem. It's only radio and music radio. It was 40 or 50 years ago, a big shot played with time. Mr. Walker held the dough and both kept court in line. Watched and checked on every single day, building his own special car. His very special way. Ooh, the new soft shoe. And then walking through a southern mall, I saw a shoe shine stand. A man was talking to a crowd, holding slippers in his hand. Don't you know the same thing happens each and every day? Did you ever hear a song that's hard to even play? De blues, aliás é o mês de junho, depois de maio ter sido entregue à colher de blues. Graham Parsons é uma edição muito especial, uma benesse dos céus, a junção de GP, Graham Parsons e Grievous Angel, que depois nos irá acompanhar na semana seguinte. Desta vez, deixa ver, ouvimos The New Soft Shoe. Kiss the Children. Well, it said my life has been so free and easy, but I'll tell you now, the story isn't so. 'Cause I've spent a lot of time down on the corner, tasting tears, building whiskey on the floor. Ficam como sons do adeus da edição de hoje. O tema é a abertura do último 10,000 Days, assinado Tool. Voltamos amanhã. Calma.